essa morena, esse calor, esse campo, essa força tropical. Orgulho latino em cada olhar, esse canto e essa aurora tropical. Deus salve a América do Sul. Desperta, ó claro e amado sol. Deixa correr qualquer rio que alegre esse sertão, essa terra morena. Esse canto e essa aurora tropical. Latina em cada olhar, esse canto e essa aurora.